quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai. Você sabe para quem foi escrito os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, ainda que ele seja uma lei universal e possa e deva interessar a todos os homens, todas as mulheres, de todas as culturas, de todos os tempos, de todos os povos, ele foi escrito para o povo de Deus. O povo de Deus é que não deve ser idólatra. O povo de Deus é que não deve matar. O povo de Deus é que não deve adulterar. O povo de todos os mandamentos ali, de não tomar o nome do Senhor em vão, de respeitar, honrar pai e mãe, os 10 mandamentos foram escritos para nós. Foi escrito para o povo de Deus. E o Evangelho? A mesma coisa. Evangelho não foi escrito para incrédulo. O Evangelho foi escrito para a igreja. É para a igreja, e é a igreja que se destina o Evangelho. A quem que São Paulo escreveu suas cartas? Ora, São Paulo escreveu suas cartas à igreja. Essa é mais fácil, porque está lá escrito. A igreja tal, né? São Paulo diz isso. Bom, o que, que eu estou tentando dizer com isso? Que todo o Novo Testamento, todo ele, todo o Antigo Testamento, a Bíblia, a Palavra de Deus, não foi escrito para os ateus, não foi escrito para os incrédulos, não foi escrito para os outros de outras religiões. Foi escrito para nós. Para mim e para você. É por isso que o Evangelho vai dizer assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe por quê? O povo de Deus gosta muito de julgar. O Evangelho foi escrito para os crentes. Para que que veio o Espírito de Deus? Ora, se você for reparar na história da igreja, a igreja foi uma grande juíza em muitos tempos, querendo através da sua boa moral colocar todos diante do seu tribunal. Como se fosse função da igreja ou do povo de Deus julgar as pessoas. O Espírito Santo, é isso que nós celebramos hoje, veio sobre a igreja reunida. Para quê? Para que a igreja fosse a juíza deste mundo? Não. Segundo Jesus Cristo, no Evangelho de São João, o Espírito Santo foi dado à igreja com um fim, um objetivo muito claro. Não para nos ajudar a julgar, ao contrário. O Espírito Santo foi dado para convencer o mundo. Não foi nem para nos convencer, mas para convencer o mundo. O Espírito Santo age na igreja e foi dado à igreja não para que a igreja promova as suas íntimas querelas ou para disputas internas dentro da igreja, para que uns crentes convençam os outros de verdades. O Espírito Santo foi dado à igreja, segundo o Evangelho de São João, relato de Jesus Cristo, para convencer o mundo. Este é o principal fruto da ação do Espírito Santo na vida da igreja: convencer o mundo. palavra convencer aqui do grego quer dizer argumentar, apresentando provas. É isso que quer dizer o termo grego aqui, que está traduzido pelo Almeida por convencer. Argumentar, quer dizer, implica num processo lógico, né, de argumento, de fala, de ideia, de raciocínio, mas apresentando provas. Qual é o convencimento que o mundo precisa e que se estabelece pelo Espírito Santo através da forma de argumentar e de comprovar da igreja? A primeira coisa que destaca Jesus Cristo é isso: convencer o mundo do pecado. Vou fazer uma digressão aqui. A igreja confundiu por muito tempo moral e pecado. Moral e pecado. Como se as coisas estivessem normal e automaticamente ligadas. E a moral defendida pela igreja fosse aquela que estabelecesse a forma do pecado. Eu tenho 50 anos de vida. Quem é um pouquinho mais velho do que eu sabe que antigamente era pecado mulher entrar de calça comprida na igreja. Ou jogar vôlei. Era pecado. Até lá em Bangu era. Mas agora não é mais pecado. Que pecado é esse? Não é pecado, é a moral da época confundida com o pecado, ou com o conceito e a ideia de pecado. E a igreja, durante muito tempo, maltratou as pessoas com isso. Maltratou. Quanta coisa feliz e boa a gente não deixou de fazer por causa de um conceito equivocado de pecado. É um negócio tão danado que a gente queria comer um pedacinho mais de bolo ou de pudim depois e diz, não, isso é gula. É. Pecado, segundo o Evangelho de São João, é este que está aí. Querem ler? Vamos ler. Se você não tomou atenção na leitura, abra aí no capítulo 16 de São João. Verso 9. O verso 8 diz: quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler junto agora o verso 9. Do pecado, porque não creem em mim. Este é o pecado no Novo Testamento. Não crer em Jesus Cristo. Pecado é incredulidade. Pecado é quando os fariseus chegaram e Jesus estava ali fazendo bem para as pessoas e ele dizia assim: ele expulsa demônio pelo dedo de Beuzebu. Lembram-se dessa passagem? Isto é o pecado. A obra do Espírito Santo, segundo São João, capítulo 15, os versos 26 e 27 que lemos, é testemunhar de Jesus Cristo. Este é a obra do Espírito Santo. E a função da igreja é justo esta, é argumentar a respeito disto, para convencer. O mundo não crê na obra do Espírito Santo. Ou seja, isto é incredulidade. O mundo não crê na pregação da igreja e blasfema contra a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é esta, segundo Jesus Cristo. Se você pegar o capítulo 4 de São Lucas, você vai ler: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para contar as boas novas aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da aceitação do Senhor. Esta é a obra do Espírito Santo. Convencer o mundo e vencer a incredulidade. As pessoas, por causa da incredulidade, muitas delas desesperam da vida. Não têm esperança. As pessoas, por causa da incredulidade, muitas delas desistem de viver. O Espírito Santo é esse vento maravilhoso que traz de volta o gosto da vida, que traz de volta a alegria de viver, que mesmo diante de um mundo tão perverso, é capaz de encher o nosso coração de esperança. Quem não tem esperança não realiza nada na vida. Só um alguém ou um povo cheio de esperança é capaz de transformar o deserto em jardim. É capaz de transformar um vale de ossos secos num exército. Que é a leitura de Ezequiel. A incredulidade não permite às pessoas redescobrirem o gosto de viver. A igreja existe para isso. É por isso que Jesus Cristo disse assim: vós sois o sal da terra. Sal existe para dar gosto, fazer a coisa ser mais gostosa, realçar sabor. É por isso que não se colhem dos abrolhos uvas, nem do espinheiro figo. É o que diz Jesus. Por quê? Porque a função da igreja, que deve frutificar, e os frutos do Espírito devem aparecer, é assim como os doces frutos do tempo de Jesus Cristo, citados, as uvas e os figos, que adoçam a boca e alegram a vida. A igreja não deve se meter e nem se imiscuir em assuntos do qual não lhe são pertinentes, sob pena de misturar-se naquilo que não deveria e acabar prejudicando o andamento e o progresso da sociedade. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, diz São Tiago, procede do Pai das Luzes, em quem não pode haver sombra e nem variação. Você sabe qual é o mal que existe em fazer pesquisas com células-troncos e fazer com que os paralíticos andem? Pois foi isso que Jesus Cristo fez, fez os paralíticos andarem. Esta é a função da igreja: promover o bem, convencer o mundo da incredulidade, do pecado. Este é o grande pecado, é não crer. Não crer na obra de Deus em Jesus Cristo. Mas ele diz mais, que o Espírito Santo foi dado para convencer o mundo do pecado e da justiça. Que justiça? Eu vou para junto do Pai. Aí é mais difícil de entender, né? A justiça, porque eu vou para junto do Pai. Lembra-se, Jesus Cristo não está falando isso depois de ressurreto. Ele está falando isso lá na mesa da última ceia. Todos estão com medo e ele vai morrer. Ele está falando a respeito da sua ressurreição. Ele está falando a respeito da sua ascensão. É que Deus vai fazer justiça, é o que ele está dizendo. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai. Deus tomou partido e assumiu o lado da causa do oprimido, do fraco, do vencido. O que é Jesus Cristo senão isso? Ele entrou em Jerusalém, vocês lembram da história? Ele entrou em Jerusalém. Aí o povo lembrou daquela história do Judas Macabeus, que entrou também por Jerusalém, e eles cortaram as palmas do caminho, igual fizeram lá naquele tempo, jogaram suas vestes, suas capas no chão para fazer um tapete. E Judas Macabeus entrou, expulsou os gregos, matou os gregos, restaurou o santuário que foi profanado. Lembra-se que lá os gregos sacrificaram uma porca a Júpiter? E ele restaurou de novo a liberdade do povo de Deus. E aí vai Jesus Cristo entrando por Jerusalém, Jerusalém ocupada pelos romanos, e o povo faz a mesma coisa e fala: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Sabe o que quer dizer a palavra Hosana? Salva agora, liberta a gente agora. Em 3 dias prenderam, julgaram e mataram Jesus Cristo com a maior facilidade. Mais fácil do que a polícia para achar bandido em cima do morro hoje. Muito mais fácil. Sem poder nenhum. Todos correram, todos foram embora. Ele ficou sozinho. Eles compraram uma testemunha por 30 moedas. Fizeram um julgamento que a sentença já estava dada. Um julgamento corrupto. Um tribunal corrupto. Um tribunal com testemunhas compradas. Espancaram, mataram Jesus Cristo com a maior facilidade. Fácil. E eles diziam assim: ó, vamos fazer isso antes da Páscoa. Era a tese. Porque senão ele levanta o povo, aí vem os romanos, nem nós nem ele. É melhor que morra um do que pereça a nação inteira. Era a tese dos sumos sacerdotes. E eles fizeram aquilo fácil, fácil. Pois o que Jesus Cristo está dizendo, disse: eu vou para junto do Pai, Deus vai fazer justiça. Nem tudo é permitido. Nem tudo é permitido. O logro, a mentira, a corrupção, a violência policial, a pena de morte, o sangue jorrando, tudo aquilo que envolveu a vida de Jesus Cristo, nem tudo é permitido. Deus vai fazer justiça. O Espírito, segundo Jesus Cristo, convence e mostra. Mostra o quê? Ora, aquilo que dizia lá no Antigo Testamento e que começa a acontecer com a ressurreição de Jesus Cristo: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Deus faz justiça. E a igreja existe para convencer o mundo disto. Como? Através da própria história de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ascensão. O Espírito Santo, agindo na igreja, existe para convencer o mundo de que existe uma justiça divina e que nem tudo é permitido. Terceiro, o Espírito Santo está na igreja para convencê-la do juízo. Que juízo? É que o príncipe desse mundo já está julgado. Bom, pode ser que Jesus Cristo esteja falando sobre o imperador e o império romano. Pode ser que ele esteja falando sobre o diabo. Seja como for. E parece que as coisas às vezes se misturam. Não existe poder neste mundo maior do que o poder de Deus. O diabo já está julgado. É por isso que ele treme, tribucha, reclama, protesta, mas não há como vencer o Espírito de Deus. O Espírito nos mostra e nos convence. Ou seja, a primeira coisa que o Espírito Santo fez quando desceu sobre os apóstolos foi tirar deles o medo. Eu estou cansado dessa religião do diabo. Cansado. Parece que determinadas religiões só falam do diabo. Pois o que Jesus Cristo está dizendo é justo o contrário, já está julgado. Sabe que só quem você pode julgar? Quem você prendeu. Não tem jeito. Você prende e julga. É, mas o diabo é isto, né? É, cria confusão e cria medo. E Jesus diz: não tenham medo. Não tenham medo. Paulo, dizendo aos Colossenses, fazendo um lindo cântico, ele vai dizer o seguinte: que ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ele está assentado no alto trono. Ele é, vou usar o termo grego, é bom a gente aprende grego para falar coisa difícil, né? É o Pantocraton. Ele é o governador de tudo, absolutamente tudo. Lutero estava preso lá no castelo de Wartburg. Ele foi à dieta de Worms, tremeu lá diante da dieta, e estava marcado no meio do caminho pegar o Lutero e matar o Lutero. Então ele vai com a comitiva dele pela estrada, e o eleitor Frederico manda um exército, alguns homens, raptar o Lutero, e prende o Lutero, esconde ele, prende mesmo, ele fica preso lá na torre do castelo de Wartburg. E diz que lá, o Lutero contando isso, ele fica desesperado, acho que ele tem crise de pânico. Tem um termo lá em alemão que eu esqueci isso, que é o espírito, né? A ideia é essa. E aí conta a história que uma dessas três noites estava ele dormindo, daqui a pouco ele sentiu aquele pânico e aquele pavor, e olhou, pegou o tinteiro, jogou, falou: ah, é só o diabo. Se acalmou, é só o diabo. É por isso que depois ele fez aquela música do Castelo Forte: o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. E feliz da vida depois, mais tarde, passado tudo isso, ele está lá com o Melanchthon em uma taberna em Wittenberg, e diz: enquanto eu e o meu amigo Melanchthon tomamos esta deliciosa cerveja de Wittenberg, a palavra de Deus e o Espírito Santo está fazendo a reforma e derrubando o papado. Agindo eu, quem impedirá? Convencer, argumentar, conhecer, estudar, pregar, tudo isto deve fazer parte da vida da igreja. Mas ela não deve perder de vista isto, que o Espírito Santo existe na igreja não para julgar, mas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta e salva as pessoas da incredulidade, da ausência da esperança na vida, para uma vida cheia de gosto e sentido. É por isso que a pregação da igreja fala do juízo e da justiça. Da justiça que Deus fez ao vencido e fraco Jesus Cristo, esmagado pelo poder deste mundo, porque o último poder e a última palavra quem tem é Deus na história. E do juízo, que a igreja pode caminhar sem temor. O príncipe desse mundo já está julgado, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E é por isso que a pregação da igreja arrebenta a porta do inferno. Porque, agindo eu, quem impedirá? O Espírito Santo é aquele que, soprando sobre nós, varre o nosso lixo, bota o seu vento suave na nossa face, nos dá fôlego de vida e nos faz acrescentar na sua mensagem. Porque ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que ele nos abençoe. Amém.